Fecheiro 11, capítulo 30. Aqueles equilíbrios, já bastante precários, alteraram-se quando Pasquale reapareceu. Trabalhava numa obra naquela zona e viera a San Giovanni até Duccio para assistir a uma reunião na delegação local do Partido Comunista. Ele e Enzo encontraram-se na rua, casualmente, e restabeleceu-se imediatamente entre eles a velha familiaridade. Começaram a falar de política, manifestaram o mesmo descontentamento. Enzo inicialmente expressou-se com cautela. Mas Pasquale, para sua surpresa, e embora desempenhasse um cargo importante no bairro, secretário de delegação, mostrou-se tudo menos cauteloso e atacou o partido, que era revisionista, e o sindicato, que fechava os dois olhos demasiadas vezes. Confraternizaram a tal ponto que Lila voltou a ver Pasquale em sua casa à hora do jantar e teve de arranjar qualquer coisa também para ele. O serão começou mal. Ela sentiu-se observada. Teve de fazer um esforço para não se zangar. O que queria Pasquale? Espiá-la? Ir contar no bairro como ela vivia? Com que direito estava ali para julgá-la? Não lhe dirigia uma só palavra de amizade. Não lhe dava notícias da família, denúncia do irmão Rino, de Fernando. Em vez disso, lançava-lhe olhares machistas, como na fábrica, avaliadores. E quando ela dava por isso, voltava os olhos para o outro lado. Com certeza achava que ela se tornara feia. Certamente estava a pensar: como é que eu, em rapaz, fui capaz de me apaixonar por esta? Fui um palerma. E considerava-a, sem dúvida, uma péssima mãe, uma vez que podia ter criado o filho na fartura das charcutarias Carracci e preferira arrastá-lo para aquela miséria. A certa altura, Lila bufou e disse a Enzo: Levanta a tua mesa, eu vou dormir. Mas Pasquale, surpreendentemente, assumiu o tom das grandes ocasiões e, um tanto emocionado, disse-lhe: Lina, antes de ires, quero dizer-te uma coisa. Não há mulher nenhuma como tu. Tu atiras-te à vida com uma força que, se nós a tivéssemos, o mundo já teria mudado, sei lá desde quando. De forma que, quebrado o gelo desta maneira, contou-lhe que Fernando recomeçara a fazer concertos em sapatos, que Rino se transformara na cruz de Stefano e mendigava dinheiro continuamente, que Núnzia quase não se via, não saía de casa. Mas tu fizeste bem, repetiu. Ninguém no bairro deu tantos coices na cara dos Carracci e dos Solara como tu deste. E eu estou do teu lado. A partir dessa noite apareceu com frequência, o que se refletiu bastante no estudo dos fascículos. Chegava à hora do jantar com quatro pizzas quentes. Representava o papel habitual de quem sabe tudo sobre o funcionamento do mundo capitalista e anticapitalista. E a velha amizade reforçou-se. Era evidente que vivia sem afetos. A irmã Carmen estava noiva e tinha pouco tempo para lhe dedicar. Mas reagia à solidão com um ativismo raivoso que Lila apreciava, que a intrigava. Embora esgotado do trabalho nas obras, ocupava-se do sindicato, ia atirar tinta vermelho-sangue contra o consulado americano, se tocava a dar porrada nos fascistas, estava sempre na primeira fila, fazia parte de um comitê de operários e estudantes e brigava constantemente com os segundos. E no Partido Comunista nem se fala. Devido às suas posições muito críticas, esperava perder o cargo de secretário da delegação de um momento para o outro. Com Enzo e Lila, falava sem rodeios, misturando ressentimentos pessoais com razões políticas. Dizem-me a mim que sou inimigo do partido, queixava-se. Dizem-me a mim que faço barulho demais, que devo acalmar-me. Mas são eles que estão a destruir o partido. São eles que estão a transformá-lo num carreto do sistema. Eles é que reduziram o antifascismo à vigilância democrática. Mas vocês sabem quem é que puseram a chefiar a delegação do movimento social no bairro? O filho do farmacêutico, o Gino. um criado idiota do Michele Solara. E eu tenho de suportar que os fascistas voltem a levantar a cabeça no meu bairro. O meu pai, dizia, comovendo-se, deu-se totalmente ao partido. E para quê? Por um antifascismo sem sangue na guerra. Por esta merda de hoje, quando aquele pobre homem foi parar à cadeia, inocente, inocentíssimo, exaltava-se. Pois não foi ele que matou Dom Aquila. O partido abandonou-o, apesar de ter sido um grande camarada, apesar de ter feito os 4 dias e de ter combatido na ponte della Sanità, apesar de, no pós-guerra, no bairro, se ter exposto mais do que qualquer outro. E Giuseppina, a mãe? Alguém lhe dera amparo? Pasquale, assim que falava na mãe, sentava Genaro nos joelhos e perguntava-lhe: estás a ver como a tua mãe é bonita? Gostas dela? Lila ouvia. Por vezes vinha-lhe à cabeça que devia ter dito que sim àquele rapaz, o primeiro que reparara nela, sem ter aspirações por Stefano e pelo seu dinheiro, sem se meter em sarilhos por causa de Nino. Manter-se no seu lugar, não pecar por soberba, serenar a cabeça. Mas outras vezes, por culpa das invectivas de Pasquale, sentia-se de novo nas garras da infância, da crueldade do bairro, de Dom Aquila, do seu assassinato, que ela em pequena tantas vezes descrevera e com tantos pormenores inventados que agora lhe parecia que estivera presente. E vinha-lhe à lembrança a prisão do pai de Pasquale e os gritos que o carpinteiro soltava e os da mulher e de Carmen. E não gostava, as lembranças verdadeiras misturavam-se com as falsas. Via a violência, o sangue. Então afastava as recordações a custo. Evitava o fluxo de rancores de Pasquale. Para se acalmar, incitava-o a evocar, por exemplo, o Natal e a Páscoa em família. A boa comida feita pela mãe Giuseppina. Ele apercebeu-se disso. E talvez tenha pensado que Lila, tal como ele, sentia falta dos afetos familiares. O facto é que, uma vez, apareceu sem avisar e lhe disse todo contente: olha quem eu te trouxe. Levara-lhe Núncia. Mãe e filha abraçaram-se. Núncia fez um grande pranto, ofereceu um pinóquio de pano a Gennaro. Mas assim que começou a criticar a filha pelas suas decisões, Lila, que a princípio se mostrara contente de a ver, disse-lhe: mã, ou fazemos de conta que não aconteceu nada, ou é melhor ir-te embora. Núncia ofendeu-se. Pôs-se a brincar com o menino. Disse várias vezes como se falasse realmente com a criança: se a tua mãe vai trabalhar, com quem te deixa ela, meu pobre filho? Nessa altura, Pasquale compreendeu que fizera uma coisa errada. Disse que era tarde, que tinham de ir. Núncia pôs-se em pé e falou à filha num tom meio ameaçador e meio suplicante: tu, queixou-se, primeiro fizeste com que tivéssemos vida de ricos e depois levaste-nos à ruína. O teu irmão sentiu-se abandonado e não quer voltar a ver-te. O teu pai riscou-te do mapa. Lina, peço-te, não te digo que faças as pazes com o teu marido, pois isso não é possível. Mas ao menos esclarece as coisas com os Solara. Por tua culpa, eles ficaram com tudo. E o Rino, o teu pai, nós todos, os Cerullo, agora voltamos a não ser ninguém. Lila ouviu o que ela disse e depois quase a empurrou para fora, dizendo: mã, é melhor que não voltes cá. E gritou a mesma coisa a Pasquale. Capítulo 31. Demasiados problemas juntos. Os sentimentos de culpa para com Gennaro, para com Enzo. Os duros turnos de trabalho. As horas extraordinárias, as nojices de Bruno. A família que queria ser-lhe de novo pesada. E a presença de Pasquale, que era inútil tentar afastar. Ele nunca se sentia ofendido. Aparecia, alegre, e ora carregava com Lila, Gennaro e Enzo para a pizzeria, Ora os levava de carro à gerola para o menino tomar ar. Mas, sobretudo, tentou conquistá-la para as suas atividades. Convenceu-a a inscrever-se no sindicato, embora ela não quisesse. E só se inscreveu para fazer desfeita a socavo, que não veria a coisa com bons olhos. Levou-lhe opúsculos de vários géneros, muito claros, muito essenciais, sobre assuntos como ordenados, contratações, diferenciação salarial. Sabendo de antemão que, enquanto ele nem sequer os folheara, Lila, mais cedo ou mais tarde, havia de os ler. Levou-a, juntamente com Enzo e o menino, à Riviera de Chiaia, a uma manifestação pela paz no Vietnã, que se transformou numa debandada geral, pedras a voar, provocações dos fascistas, cargas da polícia, Pasquale a distribuir murros, Lila a gritar insultos, e Enzo a maldizer a hora em que decidira levar Gennaro para o meio daquela barafunda. Mas nessa fase houve principalmente dois episódios que contaram muito para Lila. Uma vez, Pasquale insistiu muito para ela ir ouvir uma camarada importante. Lila aceitou o convite. Sentiu curiosidade, mas pouco ou nada ouviu da intervenção. Um discurso. Mais coisa, menos coisa sobre o partido e a classe operária, porque a camarada importante chegou atrasada. E quando a reunião finalmente começou, Gennaro estava impaciente. Ela foi obrigada a entretê-lo e ora saía para a rua para ele brincar, ora o trazia para dentro, ora saía de novo. Contudo, o pouco que ouviu foi suficiente para se aperceber de como aquela mulher era imponente e de como se distinguia em tudo do público operário e pequeno burguês que tinha diante de si. Por isso, quando viu que Pasquale, Enzo e alguns outros não estavam contentes com o que a participante estava a dizer, achou que eram injustos, que deviam estar gratos àquela senhora culta que viera perder o seu tempo com eles. E quando Pasquale teve uma intervenção tão polémica que a camarada deputada se irritou, e com a voz alterada exclamou, fora de si: Basta, vou levantar-me desta cadeira e vou-me embora. Ela gostou dessa reação e sentiu que estava do lado dela. Mas, evidentemente, albergava em si, como era costume, sentimentos confusos. Quando Enzo gritou, apoiando Pasquale: Camarada, tu sem nós nem sequer existes. Por isso ficas aí enquanto nós quisermos. E só te vais embora quando nós te dissermos para ir. Mudou de ideias. De repente, partilhou a força daquele nós. Pareceu-lhe que a mulher merecia aquilo. Voltou para casa, zangada, com o menino que lhe estragara a noite. Muito mais agitada foi uma reunião do comitê em que Pasquale, com a sua mania de participar, se introduzira. Lila foi. Não só porque ele fazia questão, mas porque lhe parecia que a inquietação que o impelia a procurar e a compreender era boa. A reunião do comitê era em Nápoles, numa velha casa da Via dei Tribunali. Foram até lá, uma noite, no carro de Pasquale. Subiram umas escadas, em mau estado, mas monumentais. O espaço era amplo, os presentes poucos. Lila verificou como era fácil distinguir as caras dos estudantes da dos trabalhadores. A fluidez da palavra dos chefes, do balbucio dos membros subalternos. Depressa se sentiu incomodada. Os estudantes fizeram discursos que lhe pareceram hipócritas e mostravam um ar humilde que contrastava com as suas frases sabichonas. O refrão, aliás, era sempre o mesmo. Estamos aqui para aprender convosco, dirigindo-se aos operários. Mas, na realidade, propalavam ideias muito claras sobre o capital, sobre a exploração, sobre a traição das democracias socialistas, sobre as várias formas da luta de classes. Apercebeu-se também de que as poucas raparigas presentes, geralmente caladas, se desfaziam em chalaças de lambidas com Enzo e Pasquale. Principalmente Pasquale, o mais sociável, Era tratado com muita simpatia. Consideravam-no um operário que, apesar de trazer no bolso o cartão do Partido Comunista e apesar de dirigir uma delegação, decidira trazer a sua experiência de proletário para uma organização revolucionária. Quando ele e Enzo tiveram a palavra, os estudantes, enquanto uns com os outros não faziam senão pegar-se, mostraram que concordavam com tudo. Enzo, como sempre, foi de poucas e concisas palavras. Pasquale, pelo contrário, falou, com uma palrice que nunca mais acabava, meio em italiano, meio em dialeto, dos progressos que o trabalho político ia fazendo nos estaleiros de obras da província. E lançou algumas piadas mordazes contra os estudantes, que eram pouco ativos. Por fim, sem lhe dar conhecimento prévio, chamou Lila à baila. Apresentou-a pelo nome e pelo apelido. Definiu-a como uma camarada operária que trabalhava numa pequena indústria alimentar e elogiou-a muito. Lila franziu o sobrolho. Contraiu os olhos. Não lhe agradou que toda a gente olhasse para ela como se fosse um animal raro. E quando, a seguir a Pasquale, falou uma rapariga, a primeira mulher a usar da palavra, irritou-se ainda mais. Em primeiro lugar, porque falava como um livro aberto. Em segundo, porque a referiu várias vezes, chamando-lhe camarada Cerulo. E em terceiro, porque já a conhecia. Era Nádia, a filha da professora Galiani, a namoradinha de Nino, que lhe escrevia cartas de amor para Ischia. Durante algum tempo receou que Nádia também a tivesse reconhecido. Mas, embora a rapariga, ao falar, se dirigisse quase sempre a ela, não deu sinal de a ter reconhecido. Aliás, porque havia de reconhecê-la. Enquanto as festas de gente rica, não tinha ela participado. E que multidão de figuras não guardava na memória. Lila, por sua vez, tivera aquela oportunidade única, havia alguns anos, e ficara-lhe bem gravada. Lembrava-se com precisão da casa do Corso Vittorio Emanuele. Lembrava-se de Nino, de todos aqueles jovens de boas famílias, dos livros, dos quadros e da má experiência que vivera, do mal-estar que sentira. Não aguentou. Levantou-se, enquanto Nádia ainda estava a falar, e foi passear com Gennaro, retendo em si uma energia má, que não encontrando saída adequada, se lhe enrolou no estômago. Mas daí a pouco regressou, decidida a participar, para não se sentir inferior. Um rapaz de cabelo encaracolado falava nesse momento com grande competência da siderurgia e tal cider e das empreitadas. Lila esperou que o rapaz terminasse e, ignorando o olhar perplexo de Enzo, pediu a palavra. Falou durante muito tempo em italiano, enquanto Gennaro se agitava no seu colo. Começou baixinho, depois prosseguiu numa voz talvez alta demais, no meio do silêncio geral. Disse em tom trucista que não sabia nada sobre a classe operária, que só conhecia as operárias e os operários da fábrica onde trabalhava. Pessoas com quem não havia absolutamente nada a aprender, a não ser a miséria. Imaginam, perguntou, o que significa trabalhar 8 horas por dia, mergulhados até à cintura na água da cozedura das mortadelas? Imaginam o que significa ter os dedos cheios de feridas, de tanto descarnar ossos de animais? Imaginam o que significa entrar e sair de câmaras frigoríficas à temperatura de 20 graus negativos e ganhar mais 10 liras por hora? 10 liras como subsídio de frio? Se conseguem imaginar, o que acham que se pode aprender com gente que é forçada a viver assim? As operárias têm de deixar que os subchefes e os colegas lhes apalpem o cu sem abrir a boca. Se o patrãozinho tiver necessidades, alguma terá de o seguir até à câmara de secagem, o que já o pai dele requeria, e talvez o avô também. E ali, antes de lhes saltar para cima, Esse tal patrãozinho faz-lhes um pequeno discurso ensaiado para dizer como os excita os cheiros enchidos. Homens e mulheres são alvo de revistas corporais, porque à saída existe uma coisa que se chama parcial. E que, se acender o vermelho em vez do verde, quer dizer que levas contigo salames ou mortadelas. O parcial é acionado pelo guarda, um espião do patrão, que acende o vermelho, não só para os possíveis ladrões, mas principalmente para as raparigas bonitas, que são esquivas, e para os chatos. É esta a situação na fábrica onde eu estou. O sindicato nunca lá entrou. E os operários mais não são do que gente miserável, chantageada, sujeitos à lei do patrão. Ou seja, eu pago-te e, portanto, sou teu dono. E sou dono da tua vida, da tua família e de tudo o que te rodeia. E se não fizeres o que te digo, estrago-te a vida. A princípio, ninguém abriu a boca. Seguiram-se outras intervenções e todos mencionaram Lila com devoção. No final, Nádia foi abraçá-la, fez-lhe muitos elogios. És muito bonita, és muito corajosa, falas muito bem. Agradeceu-lhe e disse-lhe, séria: Fizeste-nos compreender o muito trabalho que ainda temos para fazer. Mas, apesar do tom elevado, quase solene, pareceu a Lila que ela era ainda mais menina do que como a recordava. Quando naquela noite de anos passados a vira com o Nino. O que estavam a fazer, ela e o filho de Sarratora? A dançar, a conversar, a esfregar-se um no outro, a beijar-se? Já não se lembrava. Sem dúvida, a rapariga tinha um encanto que não se esquece. E agora, vendo-a na sua frente, pareceu-lhe ainda mais singela do que então. Singela e frágil. E tão genuinamente exposta ao sofrimento dos outros que parecia sentir o tormento deles no seu próprio corpo, até ao insuportável. Voltarás? Tenho menino. Tens de voltar. Precisamos de ti. Mas Lila abanou a cabeça embaraçada e repetiu a Nádia: Tenho menino. E indicou-lhe com um gesto da mão. Disse a de Genaro: Cumprimenta a senhora. Diz-lhe que sabes ler e escrever. Fala, para ela ouvir como falas bem. E como Gennaro lhe escondeu o rosto no pescoço, e por outro lado Nádia esboçou um sorriso, mas não pareceu fazer caso dele, disse-lhe ainda: Tenho um menino. Trabalho 8 horas por dia, sem contar com as horas extraordinárias. As pessoas que se encontram na minha situação, à noite só querem dormir. Depois foi-se embora, transtornada, com a impressão de se ter exposto demasiado a pessoas boas de espírito, sim, mas que, embora compreendessem tudo em abstrato, em concreto não podiam compreendê-la. Eu sei. Ficou-lhe na cabeça, sem se transformar em som. Sei o que significa uma vida desafogada, cheia de boas intenções. Mas tu nem imaginas o que é a verdadeira miséria. Uma vez na rua, o seu mal-estar aumentou. Enquanto se dirigiam para o carro, sentiu que Pasquale e Enzo estavam amuados. Deduziu que a sua intervenção os magoara. Pasquale pegou-lhe num braço com delicadeza, eliminando uma distância física que até àquele momento nunca tentara eliminar, e perguntou-lhe: Tu trabalhas realmente naquelas condições? Ela, incomodada com o contacto, soltou o braço e insurgiu-se. E tu, como trabalhas? Vocês os dois, como é que trabalham? Não lhe responderam. Trabalhavam duramente, isso era sabido. E Enzo, pelo menos, tinha diante dos olhos, na fábrica, algumas operárias não menos exaustas do trabalho, das humilhações e das obrigações domésticas do que Lila. Agora, porém, estavam ambos sombrios por causa das condições em que ela trabalhava. Não podiam tolerá-lo. Era preciso esconder tudo dos homens. Preferiam não saber. Preferiam fazer de conta que aquilo que acontecia a quem servia um patrão, milagrosamente, à mulher de quem gostavam, não acontecia. E que era essa a ideia com que haviam sido criados. Tinham de a proteger, mesmo correndo o risco de serem mortos. Perante aquele silêncio, Lila ainda se irritou mais. Vão para o raio que vos parta, disse. Vocês e a classe operária. Entraram para o carro. Pronunciaram apenas frases imprecisas durante toda a viagem até San Giovanni, até Duccio. Mas quando Pasquale os deixou à porta de casa, disse-lhe com expressão séria: Não há nada a fazer. Tu és sempre melhor. E depois partiu para o bairro. Enzo, porém, com o menino adormecido no colo, balbuciou amargo: Porque é que nunca me disseste nada? Alguém na fábrica te pôs as mãos em cima? Estavam cansados. Resolveu tranquilizá-lo. Disse-lhe: Comigo não se atrevem.